Olha o swing, estou aí, velho. Naldo Som, o rei da qualidade. Olha o swing, é pra tocar no paredão.